Bom dia, tarde ou noite. Vai depender da hora que vocês estão escutando o nosso podcast Histórias dos Heróis de Dota 2. Hoje vamos contar a história do último herói lançado no Dota 2, o Senhor Abissal Vrogus, mais conhecido como Underlord. Vamos à história. Nem mitos, nem canções previam a sua chegada. Muito abaixo da superfície do planeta, há maravilhas e horrores desconhecidos. Descendo ainda mais, bem abaixo dos escorregadios campos de magma e das raízes dos vulcões ferventes, encontra-se a cidade obsidiana de Azinhung, com as suas esculturas de pedra através de uma caverna sem fim. Dentro das paredes cimentadas com os ossos de incontáveis escravos, encontra-se o domínio da Horda Abissal e o seu brutal mestre Vrogus, o Underlord. Armados pelos monstruosos mestres ferreiros da sua espécie e perito nas artes da Fenda Sombria, Vrogus é capaz de conjurar chamas e malícias incapacitantes através da torção entre os mundos, destruindo e escravizando todos no seu caminho. Porém, as terras presentes no reino subterrâneo são escassas, então ele voltou a sua atenção para cima. Ao seu comando, as primeiras ondas de invasores abissais já marcham através da fenda. Algumas legiões amaldiçoadas enviadas apenas para testar a força das nações terrenas. Agora, enquanto a sua força total se prepara para a dominação sem fim, o Underlord pisa em um mundo ensolarado, anunciando o seu futuro reinado. Aqueles que enfrentarem o Underlord se curvarão e pagarão tributos, ou serão esmagados onde estiverem. Bom, esse foi mais um podcast. Obrigado a todos os ouvintes. Críticas, elogios e sugestões nos comentários. E não deixem de curtir nossa página no facebook.com/brteams e acessar o nosso site www.brteams.com. Até o próximo podcast. Abraço a todos. Fui!